e outros que nem dá pra caminhar. É a vida, mas segurando a sua mão, o rumo toma outra direção. É a vida.